Underground Podcast. Fala aí galera, aqui é o Psicótico. Vou apresentar pra vocês esse podcast versão Extreme Metal. E pra começar, a gente começa com três bandas leves em relação ao resto do programa. Esse primeiro bloco vai ser só pra aquecer os ouvidos e o coração. Então a gente começa com Thrash Metal, Melodic Death e Symphonic Black Metal. Então, preparem seus ouvidos. A primeira música será Sodom, com Tombstone. In the desert plains, in their eyes, don't be. Aí, galera, terminando esse primeiro bloco com Grave War, Hell's Creation. E galera, antes de continuar o nosso bloco de música, eu vou fazer um apelo aqui para algumas bandas que são do meu respeito e que merecem respeito de muita gente e o ouvido de muita gente também. Com certeza muita gente vai gostar, mas pouca gente conhece. Eu cheguei a postar lá no fórum, só que foi pro lixão por falta de downloads. Então, vou apresentar aqui vocês primeiro. Se gostarem, é só pedir que eu upo lá de novo. Então, a gente continua esse segundo bloco com as seguintes músicas: Corrosion, do Divine Sins; Bestial Blood War, do Burial Wards. Essa banda é simplesmente foda. E uma outra banda foda pra caralho, que muita gente vai se amarrar. Muita gente gosta, né? Muita gente conhece e respeita muito. Banda brasileira Crisium, com a música Combustion Inferno. Então esse segundo bloco vai ser pra quebrar tudo, galera. Pra sair pulando, estraçalhando tudo, jogando o computador no chão. Não joguem não, que eu tô zoando, senão vocês não vão ouvir essa porra. Então vamos lá bater cabeça. Segundo bloco, começando com Divine Sins, Corrosion. Bye. terminando esse segundo bloco muito bem com Crisium, Combustion Inferno, que foi do álbum do ano passado e muita gente elogiou, muita gente gostou, inclusive eu, que é o álbum Southern Storm. E a gente continua esse podcast com uma notícia do Decapitated, que é uma notícia boa, que teve uma origem bem ruim pra banda, no qual em 2007, ou dois anos atrás, Witold Witek, olha, erro de gravação fazem parte, eu não vou remover. Witold Witek, que é o ex-baterista da banda, que veio a falecer, obviamente ex-baterista porque não pode continuar tocando, morto. E o ex-vocalista Adrian Kovan, que ainda tem sequelas do acidente e só consegue voltar a falar atualmente. Então, vou seguir agora dizendo o nome dos substitutos. Karen Lichtner, que é o substituto do Witek, vai ser o novo baterista do Decapitated. Ele tocou em bandas como Thorn of Ivy e Tone Intimus. Não sei se a galera que conhece, só sei que eu desconheço essas bandas, então... Quem vai assumir os vocais é o Rafa Pritowski, que tocou em bandas como Keta, nome estranho e banda desconhecida pelo menos pra mim, e Forgotten Souls, que eu cheguei até a ouvir algumas bandas, algumas músicas dele. E agora quem vai vir destruindo no baixo é uma pessoa que... um baixista simplesmente fenomenal. Pelo menos tocou em uma das bandas que eu conheço muito bem, que muita gente vai conhecer, que é o Philip Hautcher, sei lá, conhecido como Henrik, que tocou nas bandas Varsenia, Ruth Walter e Ansan, que é uma banda que muita gente conhece, né, o Ansan, e vai vir destruindo muito no baixo, galera. E outra notícia é que eles vão fazer turnê com uma banda que muita gente conhece, que é o Cataclysm, e infelizmente não vai ser no Brasil, né, vai ser no Reino Unido. As bandas vão fazer uma turnê juntas no Reino Unido. E a gente continua o nosso podcast com uma banda bem desconhecida para muita gente. Como eu falei, eu vou apresentar aqui Burning Human. Burning Human, que é uma banda simplesmente pesada, bruta, que ganhou lugar no meu Media Player, que simplesmente ouço todo dia. Todo dia, praticamente duas vezes por dia, mas isso não vem ao caso. Que começa com a música Tormented Mind. Pela música já dá pra saber que é bem louca. E finalizando o bloco com Hate. Muita gente conhece, com uma música do álbum Morphoses. Então vamos lá, galera, continuando nosso bloco com Decapitated, com a música Fears of Madness. We'll be right back. yours will be mine. Never in your hands, you're more than your heart. Place with the most deep when lying on the floor. You try to cross me, but soon you will be dead. So sorry, first my heart lies full and I see red. I'm gonna go. É isso aí, terminamos esse bloco muito bem, com Hate, I'm Uncoolie. Também tocamos Burn Human, a próxima. Burn Human com Tormented Mind, Spheres of Madness Decapitated. E esse próximo bloco que vem agora vem com Brain Drill, Merc's Cog e Earthcraft. Brain Drill, que é uma banda pouco conhecida, que é death metal técnico, formada em 2005, ou seja, novinha, tá andando ainda ao sucesso. E possui só 2 álbuns lançados. Então, eles estão engateando, caminhando as Olimpíadas, porque eles, porra, tocam muito. E seguido de Merc's Cog, que é uma banda norueguesa de death metal, que foi formada em 1993. Porra, Noruega, death metal. Tá certo que Noruega é mais conhecida pelo black metal, mas porra, death metal Noruega também é uma boa mistura. Então, Merc's Cog é uma boa pedida pra galera que gosta de death metal. Bem pesado, bem bruto. E Earthcraft, que é outra banda, a última banda desse outro bloco, que é uma banda difícil pra caralho de se achar qualquer coisa deles no Google. Eu procuro Earthcraft, você procura Earthcraft, qualquer um que procura Earthcraft vai achar, mas é uma banda Thirthing, que tem o nome de um álbum chamado Earthcraft. Earthcraft dá pra achar no Leste FM, mas é difícil pra caramba de achar nome de álbum, álbum pra download, esse tipo de coisa. Eu penei pra achar, porque o Warcraft eu achei por acaso na internet. Mas tem muita qualidade. E eu não sei se ainda tá lá o link lá no fórum que eu cheguei a postar Warcraft. Não sei se foi pro lixão ou se tá lá. Só sei que tem muito álbum de death metal no lixão e eu quero mudar um pouco essa coisa que tá de death metal e lixão não combina. Então a gente continua esse bloco com Brain Drill, com a música Bury the Living. Não se intimidem com a introdução, porque não é problema de áudio. É a introdução que é longa e meio esquisita mesmo, e dá todo um ambiente pra música. Então aumentem o som e bom metal aí. dominando esse outro bloco aí muito bem com Warcraft e Mirkskog. Tenho certeza que muita gente aqui se amarrou. E já estamos chegando ao final do programa e vou apresentar para vocês uma banda que eu gosto muito, que é uma das minhas preferidas, que provavelmente existem pessoas que vão conhecer, mas pessoas que não conhecem, mas gostam do metal extremo, que não conhecem, precisam conhecer essa banda. Zyklon, com o álbum Disintegrate e a música Vile Ritual. Então a gente, eu vou fazer o seguinte: eu apresento essa banda pra vocês, toco ela aqui rapidinho, são 3 minutos e 13 segundos, e eu volto aqui no podcast pra finalizar com chave de ouro, com uma das melhores bandas de black metal que existem. Zyklon, vou falar um pouquinho do Zyklon. Zyklon é uma banda que foi formada em 98. Caralho, tô cismado com 2000. É formada em 98, que é uma banda norueguesa. Porra, Noruega, então. Essa banda é uma banda formada por integrantes da banda de black metal Emperor. Quem não conhece? E bandas também Samoth e Trim. Então é uma banda que promete muito. Uma banda promissora. Com certeza algumas pessoas vão conhecer. Conhece. Emperor, porra. Muita gente conhece. Então a gente volta daqui a pouco pra finalizar esse programa com chave de ouro. E Zyklon pra vocês. E porra, Zyklon pra vocês. Isso aí galera, hora de finalizar. Espero que tenham gostado de Zyklon. E vamos finalizar, como eu tinha dito, com chave de ouro. Só que vamos mudar isso aí, vamos finalizar com chave negra, ouvindo Dark Funeral. É black metal de muito boa qualidade. Mas antes de finalizar, eu quero agradecer ao Alex Lairo por me ajudar a escolher algumas das músicas. Agradecer também ao Fader. Eu tô ficando rouco. Agradecer também ao Fader por dar essa oportunidade pra gente trocar downloads, trocar conhecimento de bandas, filosofia, software, tudo que tem no Music Ground. E também agradecer a ele por dar essa oportunidade que a gente tem no Music Ground de fazer novas amizades, que amizade principalmente é uma das melhores coisas do Music Ground. E mandar um abraço a toda a galera, mandar um abraço especial pra Lu, pra Nina e pra Maia, que são três pessoas que eu considero muito, que estão dentro do meu coração. E é isso aí. Então, desculpem os erros de gravação, desculpem aí as pronúncias erradas, porque eu não vou ficar editando, porque, porra, isso é meio tosco demais, né? E desculpem os palavrões também, né? Que faz parte do meu vocabulário. Então, até a próxima. Ótimo black metal aí pra vocês. Até a próxima. Abraço aos machos aí. E beijo às garotas. Até a próxima. Fiquem com Dark Funeral. Fui. Records, to call at the abyss.